Acharam-nos os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares do carantes navegados, passaram para além da Taprobana. Para além da Taprobana.